guarda na mão do meu Senhor, pega ele e leia. Põe tua mão na mão do meu Senhor. Foda-se, que é isto, caralho? Escutei de merda? Ou toca-te de pé, partimos esta merda toda, caralho!